Histórias com Vida, Vidas com História. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 horas e às 17 horas. E reposição no último domingo de cada mês, às 4 horas da tarde. Histórias com Vida, Vidas com História. Um programa CLDS de Oliveira do Hospital para ouvir na Rádio Boa Nova. Bom dia a todos e a todas as ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao 22º programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Hoje temos o gosto de estar à conversa com uma pessoa que já há muito queríamos ter no nosso programa. Trata-se do Sr. João Manuel Afonso. O Sr. João reside na localidade de São Sebastião da Feira e é um profundo conhecedor do que ele denomina da arte da tecelagem. Já tem uma vida longa. Aos seus 84 anos de idade, já experienciou e assistiu de perto às muitas mudanças sociais, económicas, políticas e ambientais. A realidade do ofício da tecelagem mudou bastante, mas a sua arte continua intacta, como aliás vamos ter a oportunidade de falar. É de facto inspirador conhecer a oficina do Sr. João, onde mantém intacto as memórias e o gosto pela sua arte. Ao longo da preparação deste programa, tivemos o gosto de aprender um pouco sobre as diferentes etapas necessárias da tecelagem. Esperemos conseguir transmitir este conhecimento para quem nos está hoje a ouvir. Como já teve a oportunidade de perceber, o 22º programa está recheado de histórias e vivências muito interessantes. Sem mais demora, vamos ao que interessa, ouvir todas estas histórias e experiência. Fiquem para nos ouvir. Histórias de vida. Vidas com histórias. Muito bem, bom dia, Sr. João. Bom dia. Está bem disposto? Sim. Olha, começo por lhe perguntar, vamos aqui ao início. Onde é que nasceu? Nasceu aqui em São Sebastião da Feira? Em São Sebastião da Feira. Acho que na altura certamente seria uma terra com muito mais população, não é? Com certeza. Há 84 anos atrás. Sim, é uma diferença muito grande. Imagina. E então depois também andou na escola cá em São Sebastião da Feira. Na escola primária cá em São Sebastião da Feira. Pois, que é uma coisa que hoje também não há. Sim, né? Isso não há, hoje não há escola primária. Onde é que era a escola primária na altura? A escola primária na altura, aqui no Boas Senhoras, aqui em cima de São Sebastião da Feira, Boas Senhoras Alves, que tinha um salão. Olha. Um salão grande e era onde nós íamos escrevermos na escola. Você ainda se recorda mais ou menos quando andou na escola primária, quantas crianças havia na escola? Muitas, talvez. 30 e tal. Pois. 30 e tal. É, que diferença, não é? Que diferença. Eu muito estava bem. Lá quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Que eu estava cá fora, nós tínhamos ali casa, claro. De banho, não tinha aquilo, tínhamos cá fora para um bocado particular. Exatamente. E depois estava a fazer necessidades quando aparecem os aviões que vinham já de retorno, os aviões bombardeiros. Sim, sim. Fiquei assustado porque eram tantos no ar que eu fui a correr, claro. Lá para dentro da escola dos alunos. Pois, e o que é que se passa? E aqui veio toda a gente cá fora ver. O que é que está a passar? Que eram os aviões de regresso. Os aviões que vinham de regresso, ou que passaram, ou que iam lá para o país. Claro, claro. A gente ficou assustado. Fiz lá. Se bem que Portugal ficou de fora dessa guerra, claro, não é? Sim. Depois, a partir daí, já tinha pensado a hipótese de fazer a escola nova. Está lá no Alto do Castelo, lá tive um tio meu que se deu o terreno. E então fez-se lá a escola. Ah, fez-se uma escola nova depois escola aqui? Nova. Ok. Eu já na segunda classe já fui para lá. Ok, ok. Ou seja, andou em duas escolas, não é? Duas escolas. Muito bem. E andou na escola até que ano? Até à quarta classe, na terceira, quarta? Sim, sim. E fiz a escola, fiz o primário até à quarta classe. Na altura também não dava para... Não era possível, não é? Sim, sim. Não era possível. E depois ainda estive em Santo António do Alba, na escola de lá, por causa da professora adoecer, quando foi que estávamos próximo dos exames, e a professora que estava ali era uma pessoa que já estava cá há bastantes anos, tinha cá a família. Não se lembra do nome da senhora? Dona Esther. Esther. Dona Esther. Ai, bom memória. Aí tinha um professor, também teve um professor chamado Aníbal. Ele era Aníbal. Aí o marido da professora, da senhora Esther. Boa do céu, tivemos de ir para lá para fazer. A classe era a menina de Santo António de Alva, que ainda era rapada, agora é que é Santo António. Pois, antigamente a Santo António de Alva tinha outro nome, sim. Aliás, hoje se você for lá, ainda muita gente diz rapada, não é? Ainda diz. Ainda porque isto ainda está cá no. Pois, nos mais velhos principalmente. E os mais velhos vão passando para os mais novos, olha. Vai passando. faz parte. É difícil morrer. Sair, exatamente, o nome. Então, mas diga-me uma coisa, acabou a quarta classe e depois, não é? Naturalmente teve que ir a ajudar os seus pais e assim, não é? Na quarta classe, pois teve aqui... O senhor João tinha irmãos? Tinha. Quantos? Tinha mais dois irmãos e três irmãs. Era uma família de seis pessoas. Oh, ok, muito bem. É normal, na altura, não é? Mas você era o quê? O mais novo, o mais velho, do meio? Não, era chegado ao mais novo. Eu era gêmeo. Aí você tinha um irmão gêmeo? Um irmão gêmeo, já faleceu. Infelizmente. Vivia no Número Jais, que é só lá vivia no Número Jais. Que é aqui perto, aqui em cima também, aqui não é? Aqui perto. Pois. Claro. Então você era o mais velho com ele? Sim. Eles, vocês os dois? Não, eu tinha um mais velho. Ah. Tinha o um mais velho. Ok. Mais velho. Muito bem. E depois eu tive que ir para aprender uma arte. Meu pai, quando foi para Charubão, para a casa dos tios meus, que tinha a fábrica. Ok. E dos seus irmãos só você é que foi para esta... Sim, para isso sou eu. Ah, então foi para São Romão. Que idade é que tinha quando foi? 14 anos. Ainda era muito novo, era muito novo. Jovem. Fui para lá. Para muito bem. E tive até aos 16. E estava a dizer então que a arte que aprendeu lá foi então a arte que estamos a falar? De selagem, exatamente. Aprender a mexer com os tiares, não é? Os tiares. Mas porquê São Romão? São Romão porque tinha lá um tio que era irmão do meu pai, família, e ele depois logo pronto a ajudar. Claro, claro. Disse, não, vai para lá. Aliás, até já tinha lá mais um primo meu que também nasceu aqui e ficou órfão muito cedo. E depois também foi para lá. Pois. O tio teve uma família lá grande. Mas vocês depois ficavam lá a viver ou vinham todos os dias? Não, ficavam lá. Fiquei lá a viver. Vinha talvez alguns fins de semana. Havia uma caminhonete que fazia transporte de passageiros para Coimbra, lá em São Romão. E passava por aqui. Eu vinha nesses fins de semana, mas não, ainda era todos, às vezes ficava por lá ainda. Pois. Ainda ajudava o meu tio, tinha lá uma quinta, olha, ainda lá andava a trazer lá pessoal, andava lá a meter dia com eles. Claro, e muito bem. Assim, pois tinha que ajudar, era a vida de antigamente. Lá aprendi aqueles. Mas em dois anos então aprendeu a fazer, aprendeu a mexer no tiar? Aprendi nos tiar, aprendi a tecelagem, ainda era nos tiares de madeira, não é? Pois? Já tinha alguns mecânicos, mas depois nos de madeira passei como, entretanto, os tiares de madeira, o meu tio ainda não podia... dispor deles, porque eram federados, tinham que estar lá, tinham que estar em um tempo. Pois, eu lembro, agora podemos pegar nisso, lembro do Sr. João ter dito aqui, enquanto estávamos aqui a preparar o programa, dessa questão dos tiares federados. Ou seja, havia uma federação... A federação, isso, dos tiares, dessa indústria têxtil. Exatamente. Ele, como tinha esses tiares federados, não podia desfazer-se logo deles, tinha que estar um tempo ali a guardar. Ok, já percebi. Fez dele. Exatamente. Tinha que pôr, quando metia tiares mecânicos, tinha que parar o dobro dos tiares manuais. Já percebi. Está a perceber. Para conseguir essa questão da federação. Era assim. Depois então, quando então, saiu essa ordem de os destruir, meu tio trouxe dois para aqui. Pois. Dois tiares. E depois você trabalhava aqui com eles, não é? Trabalhava um a fazer as mantas de fitas, não é? E outro trabalhava a fazer tecidos, casteletes para saias das senhoras. Pois. Tecidos a metro que depois se vendiam. Eles forneciam para cá a matéria-prima. Você fazia o tecido. Tecer e depois ele levava-os para mandar ultimar. Sim. E para vender depois? Estive aí muito tempo a trabalhar. Entretanto, o meu tio, que teve o azar de vir aqui visitar um amigo à aldeia das 10, tinha vindo um filho do Congo, que estava no Congo Belga, teve o azar de ter ali um acidente. Sei que é morreu. Pior, pois. Morreu. Pois. Portanto, você trabalhava com ele, imagino que aí. Claro, deixei de trabalhar. Também deve ter sido um momento muito triste para a família. Foi, porque tinha. Era jovem, não é? Era jovem, meu pai estava para. Os meus pais tinham o almoço preparado para eles almoçarem aqui, que era ele e os filhos e sim. E o quando souberam a notícia que eu tinha tido um acidente. Pois, é uma notícia. O material de construção parou, ficou debaixo da rodada, apanhou, ficou debaixo da rodada. Quando fomos ver para o médico, já ele tinha ido embora para cima, para a sorte. Exatamente. A partir daí, quer dizer, já não fazia sentido estar a trabalhar com... Acabou a maneira, eu depois até parei de tiar, desmanchei, esteve ali parado muito tempo, o das mantas, fiquei a trabalhar com ele. Mais tarde, como ele já era velhote, eu tinha clientes que precisavam de tapetes e passadeiras de fitas, eu cortei-o. E fez o mais pequeno? Fiz o mais pequeno, mas no entanto substituí-o. Esse tinha os das mantas, substituí-o, mandei fazer um tiar novo, de madeiras, copiei as estruturas todas e ficou igual, só que ficou um tiar novo e maior. Fica então lá com os dois, que é esse que eu lá tenho. Pois, que é. O outro que teve arrumado, mas tem aquela história dele depois de ser para o Museu da Universidade. Ah, sim, exatamente. Pronto, então o senhor, nesta questão de ir para São Romão, também nos contou aqui uma história que, de salvar a vida, uma forma de se dizer, de um senhor da aldeia das 10, não é? Sim. Quando, e foi num acontecimento muito importante, que é verdade. Sim, essa história. Sim, contei essa história porque o meu mestre trabalhava em São Romão, na fábrica lá do meu tio. Mas a aldeia das 10 tinha um amigo do meu tio, que eu conheci, e tinha muito serviço, muita clientela, e não tinha pessoal, tinha lá 4 tiares, muitas pessoas, pois. Tinha lá 4 tiares a trabalhar. E o meu tio tinha dispensado para lá o meu mestre, para ele a trabalhar. Na altura em que eu fui para São Romão, estava lá aos 3 dias, ele então teve que chamar. Outra vez. Senhor, quem dispensou lá ali à aldeia das 10, teve que chamar para São Romão para me dar instruções para me pôr a trabalhar. Claro, claro. Nesses 3 dias, cai lá o avião. Foi quando caiu o avião em Aldeia das 10. O tiar onde eu estava ficou todo desfeito. O motor entrou para o presente. Além de matar um homem que estava lá, andava lá na cantoneira, andava na estrada, a reparar a estrada lá, estava perto. Também o tiar onde ele estava ficou... O tiar ficou desfeito. O homem disse-me, assim, meu mestre, a minha salvação foi eu ter ido para São Romão, porque senão... Também lá ficava. Pois. Eu disse, ele não tinha a curiosidade de ficar para fora ver o avião, porque ele andou lá a fazer a Maria, a minuete e tal. Pois. E depois acabou por cair, não é? Diz ele, lá ficava, porque eu não vinha cá para fora. Pois, não vinha cá para fora a ver. No tiar, tinha lá ficado. Isto são coincidências. Sim. São histórias da nossa vida. É verdade. São histórias da nossa vida. E realmente é uma questão que ainda hoje em Aldeia das 10, as senhoras mais velhas com quem nós também trabalhamos, as senhoras e os senhores nos contam, também foi um marco na história. Sim. Aliás, a primeira vez que nos disseram, a gente nem queria acreditar. Nós, mais novos, não é que não sabíamos e não somos daqui. Foi nem queríamos acreditar, mas é verdade. As coincidências da vida. Pois, é isso, exatamente. Muito bem, e depois o senhor João então, quando ficou mais velho, começou também a vender nas feiras, não é? Sim. O seu pai já vendia, pelo que me disse. O meu pai já vendia. E depois transmitiu-nos o negócio a mim e ao meu irmão gêmeo. Ok. O outro mais velho estava empregado, era chefe da doca de lixões. Estava lá a viver. Esse, pois. E você e o seu irmão gêmeo então ficaram com este negócio de vender nas feiras? O meu pai. Portanto, o meu pai tinha mercearia. Aqui em São Sebastião. Em São Sebastião. Tinha mercearia, ficou com mercearia. E eu embaixo do meu irmão ficámos a fazer feiras. Pois. Vamos a fazer feiras. E que, mas isto já foi, porque eu sei que o senhor João, e essa parte já lá vamos, também cumpriu muito tempo de serviço militar. Esta questão já foi de você ir para as feiras com o seu irmão. Foi antes ou depois? Da tropa. Foi depois da tropa. Já foi depois. Quando me casei. Então vamos lá um bocado mais atrás. Então você foi para a tropa com que idade tinha? Que idade tinha mais ou menos? Foi para a tropa com 21. Eu fui para 19 para 20, depois 21. E onde foi? Que assentou o braço? Regimento de Infantaria 12, Coimbra. R12, Coimbra. Muito bem. E pelo que eu sei, o Sr. João fez muito tempo de tropa, não é? Sim. Fez dois anos. Não era para estar 2 anos. Tive 2 anos e... Lá nesse regimento em Coimbra? Regimento em Coimbra. Tive que ir fazer a especialidade. Tive que ir para a Figueira, claro. A especialidade de condutor auto. Ok. Depois o meu trabalho lá era conduzir. Então teve 2 anos e depois os outros 2 anos para onde foi? Os outros 2 anos estava em casa quando começou a guerra do ultramar. Fui logo chamado, fui dos primeiros a ir logo no dias. Foi cedo. Foi a companhia 128. Fez? Tive que... E quanto tempo lá ficou depois? 2 anos e meio. Qualquer coisa. 2 anos e meio. Foi logo nos primeiros contos. Aliás, fui para o norte de Angola. Até tenho aí a história, o livro que me ofereceu o comandante com a história das operações. A história tudo das operações que tinha feito, os mortos, os feridos. Olha que interessante. É interessante a história das operações. Aí está a composição da companhia, todos os portões, a distribuição, e depois os lugares por onde passávamos, até tem um mapa. O rebelde da frente rapidamente apareceu à porta da fortaleza e fez umas rajadas de pistola metralhadora. A sentinela que guardava a entrada abriu fogo sobre ele, tendo-o abatido ao segundo tiro. Os outros dois procuraram... Só que quando dizem o rebelde... Quando dizem o rebelde é o dele. É, dos terroristas. Dos terroristas, pois. Era o rebelde. Os outros dois procuraram imediatamente recolher e fugir com o corpo. A sentinela abriu fogo sobre eles, mas não os pôde abater por a sua arma se ter avariado. Os dois rebeldes, arrastando o corpo para o fundo da ravina, puseram-se em fuga, mas perseguidos, tiveram que o abandonar a cerca de 50 metros. Exato, um rebelde que foi abatido. E nós tivemos um ferido, que foi o radiotelegrafista, que estava lá num posto de radiotelegrafista, e ainda apanhou um tiro deles no braço. Ainda teve que vir aqui depois para ser evacuado aqui. Olha, eu não sei se alguém mais terá uma... Devem ter os outros... Um livro destes, mas isto foi, é uma preciosidade, sinceramente. Comandante de companhia, que depois foi promovido. Mas pelo que cá chegou a chefe de Estado-Maior do Exército. Ok. Mas pelo que o Sr. João me contou, veio com alguns problemas de saúde. Sim, só com alguns problemas de saúde. Foi além de ter lá um acidente que ele está mencionado, que foi uma explosão de um candeeiro a petróleo, que chocou comigo quando eu ia com uma latinha de conserva para pôr um motor. Nós tínhamos um motor que produzia energia, para iluminava o recinto onde nós estávamos, para que pudéssemos ver se alguém podia entrar dentro do nosso recinto. E eu ia, depois o motor trabalhava pegava melhor com um bocado de gasolina. E a pôr. Quando vão eu a sair de uma casa desabitada, eu estava a guardar os depósitos, como era condutor, tinha os bitões de gasolina lá numa divisão. Sim. E vou para levar a coisa, veio para levar essa gasolina numa latita de conserva. Bem, que choca comigo quase o homem que trazia o candeeiro. Para mim, quando tínhamos luz elétrica. Pois, na altura não havia. Eu tinha gasolina. Explodiu, não é? Nas mãos e tudo, fiquei logo no chão, mas a minha salvação foi. Saltei logo no primeiro andar, tirei-me de cabeça para fora no primeiro andar, tiro um grito, caio num recinto e meto-me num abrigo, que já tinha uns abrigos, uma mala, tiro-me um abrigo, foram, daí um grito e os colegas foram. Por mantas. Uma manta e foram abafar e eu daí. Fiquei, pois tive que ir para o hospital, tive lá uns 3 ou 4. Pois, não deve ter ido algumas queimaduras ainda. Queimadas, até sim. Enquanto eles continuaram com as operações, né? Eu, claro. Estive lá 3 semanas. Estive no hospital em Carmona, que era a capital do Norte. Pois, pois. Fui de avião, teve que ser evacuado. Ainda me lembro que foi os aviões que tinham o chamado Alberto Jardim, era um dos jardins que tinha lá umas fazendas e tinha umas avionetes. Foi o primeiro que até que lá foi buscar e que levou no avião para o hospital. Muito bem. Ainda se lembra mais ou menos com que idade tinha quando veio da tropa? Eu, quando vim da tropa, tinha 20. Portanto. 23, 24, não é? 24, 25. Eu vim em setembro, 63. Eu fui dia 28 de maio para lá, que embarquei no dia 8 de maio. Primeiro fui chamado. Primeiro fez o trabalho cá. Pois já estava em casa, já tinha até feito os pólio. Já tinha. Pois, depois começou a guerra e foi chamado. Fui chamado. Era considerado militar até. Claro, claro, exatamente. Fui chamado, como contou, precisava ter. Porque na altura já era, já pronto, já... E não se podia dizer que não, não é? Sim, não se podia dizer que não. E nós tivemos que mesmo ir embora, marchar. Depois quando veio, então, acabou por se casar, não é? Sim, sim. E aí é que comecei a ressentir dos problemas que eu tive lá também. Pois. Tive lá depois, comecei a apanhar... Pois, você disse. Artrose, ácido úrico, porque lá a gente comia... Sabe-se lá, Deus. Aquilo que calhava. O que nos valia era quando estávamos, por exemplo, na Companhia de Diamantes, que não havia terrorismo. Norte, aquilo era quase tudo terrorismo, havia banco. Quando fomos para a Companhia de Diamantes, porque era para o leste de Angola, aí já... Era mais calmo. Já mais, um bocado mais calmo. E tínhamos que achar cabos de mato, enviadas, que a gente pegava, com a farolinária. Depois a gente, o que é que fazia? Um fogueirito e tal, churrasco. Comíamos aquelas vísceras que primeiro, os fígados e tal, coisas que até faziam mal ao ácido úrico. Pois. E depois também tínhamos o clima, porque nós, o tempo da cacimba era muito perigoso. Nós, por vezes, dormíamos à cacimba. Na cacimba, que era aquela chuva. Aquela chuva que tinham que ir, não é? Era. Pois já era claro. Pois sofreu lá bastante, não é? Tomavas os medicamentos para o paludismo. Pois. Para o paludismo, que eu por acaso não tive, mas me trouxe até medicamentos para cá tomar, que mandaram ir tomando. Caso tivesse. Porque depois, olha, como eu vim, passado 3 ou 4 meses, eu já namorava a minha mulher, já namorava há 5 ou 6 anos, digo, o que é que acontece? Acontece que aí, passado 3 meses, tive que me casar porque o irmão da minha mulher era miliciano e estava mobilizado para ir para a Guiné. E a minha sogra, quando foi para a coisa, não há casamento. Mas porquê? Porque, claro, no tempo de guerra, lá passavam também mal bocado e ela disse: não. Tempo de guerra, não quero que há festa, não quero que Ah, já percebi, está bem, está bem. Porque, claro, claro, claro. Agora tinha um filho. Sim, sim, sim, podia haver outra. Passou lá um mau bocado. Pois. Ele até veio cá fazer uma visita porque, como ele era o sargento das contas, deram-lhe licença e ele veio cá passar no casamento. Os dias veio cá. Não, o casamento deve ser antes dele ir. Ah, ok. Veio cá, foi depois. Por isso é que eu casei. Mais rápido, porque os 3 meses casou-se aqui em São Sebastião da Feira. Sim, casei aqui, foi o casamento aqui. E o. Passado 3 ou 4 meses de estar casado, é que começam os problemas nas articulações, nas artroses. Tinha aqui um problema, porque a gente lá caiu uma vez lá, foi num ataque, me sepei com a coisa e fraturei aqui um braço. Muitas e mal curadas, não é? Ah, andei na fisioterapia, tinha que ir, era um chinês, tinha que andar uns 80 quilómetros para ir fazer isto. Imagina. De terra, de areia. Era um dia quase de viagem. Tinha para lá ir, lá fui uma meia dúzia de vezes, pouco mais. Depois, pois é isso, pois o tratamento das coisas também não era o melhor. Depois as coisas já aparecem. Depois as articulações, isto tudo, o ácido úrico. Diz-me o especialista, quando fui até para o Porto, foi esse meu irmão mais velho que estava lá, que me arranjou lá uma consulta no médico da especialidade, e ele disse-me logo: o senhor poderia vir a sofrer disto, mas foi dos maus bocados daquilo que passou lá em Angola, que isto apareceu assim cedo. Começou a ter artroses, artrite reumatoides, que ficasse sem articulação. Ora, eu depois já andava nas feiras, que eu consigo, que eu sei que comecei logo, apaguei nas feiras. Pois, mas José Irmão, que era o negócio do seu pai, era, não é? Era o negócio do meu pai. Mas aí nas feiras não vendia só tapetes, mantas e tapetes? Não. E tecidos? Tecido, tudo tecidos a metros e depois confeccionados, muitos, cortores, lençóis, para não ter sol. Vendia tudo que pertence aí. Pois. E pronto, como disse, e tinha, algo, já tinha alguns problemas de saúde, não ia para feiras muito longe. Não podia alargar muito, só fazia uma média de 10 feiras por mês. Por mês. Pois. Só aqui. As mais perto, as não é? Mais perto, tudo mais perto, sim. Exatamente, não podia também alargar muito. Não pude alargar. Muito bem. Não tinha-me alargado mais e sim, como alguns colegas. E daí foi uma vida privada. Depois daí, os dias que não tinha feiras é que eu ia patear. Exatamente. Trazia de lá as tiras. As tiras e os trapos, não é? Os trapos, não é? Trazia os trapos das melhores dias que faziam isso. E depois, na feira seguinte, ou passado duas feiras, eu levava-lhe a mercadoria feita. Era isso que ponto. Era um negócio, era pois, claro. Ajuda, era sim, mais, sim, era sim. Uma ajuda. Sim, ia dizer, olha, queria lá nos trapos, olha, faça-me umas mantas disto. Sim, sim. Você nas feiras a seguir, levava-lhe as feitas. Levava-lhe as feitas. Muito bem. Era ficado, deixei a ter assim. Pronto, ia-me lá tão entretendo no estiar. Claro. Ou outra vez também no campo, a ajudar a minha mulher, que eu trabalhava aí na agricultura. Pois. Levava batatas. Milho, feijão. Olha, e era o que ajudava era, também, era, não é? Era, claro, para comer, era, tinha que ser, exatamente. E, nessas alturas, e não havia muito dinheiro para andar nos supermercados. Claro. Nem tinham reformas, tinham que dar pois. Um X aos pais, aos velhos, tinham que dar todos, contribuir para os velhos, porque não havia reformas. Não havia reformas e não havia lá. Pois, você também foi presidente da Junta, já lá vamos a essa parte. Antes disso, vamos aqui falar sobre a questão da eletricidade. Pelo que me disse, a eletricidade veio para a aldeia de São Sebastião da Feira para aí nos anos 70. Sim, foi. E a primeira televisão, onde é que foi? A primeira televisão foi a seguir logo. Mas foi ali na mercearia, ou o seu pai tinha uma mercearia. E lá é que ele pôs a primeira televisão, porque ainda foi a baterias, não havia lá a eletricidade. A eletricidade sei que já veio depois, foi a eletricidade que se chama. Então a primeira televisão foi a bateria. Mais velho, fechamos esta instalação lá para. Porque ainda não havia eletricidade, ligada à bateria, baterias dos carros que tinham lá, já pode ver. Sim, sim, foi, sim. Portanto, foi, agora tinha, a minha filha tinha, portanto já foi, a minha filha, quando eu comecei, já tinha 3 anitos, 4, tem 50 e tal, já foi há 50 e tal anos que veio a eletricidade para cá. Já houve cá a festa em São Sebastião da Feira, quando veio a eletricidade? Uma festa. Uma vez saí uma festa, é claro. Teve que. O senhor João nunca foi, nunca teve que emigrar, nunca emigrou? Não. Emigrei. Sempre viveu aqui em São Sebastião da Feira. Muito bem. Foi o mal que eu fiz foi ter emigrado quando ficou. Não sei. Se emigrado, não se arrepende. Os imigrantes que foram aí deixaram. Passaram lá no lado, mas deixaram. Pois, então e você não viveu na mesma? Já, vivi. Para ver, fui vivendo, mas. Exatamente. Para o nosso cada dia. Exatamente. Porque depois não dava mais no gosto daqueles que me viam, era para dois. Pois, exato, é verdade. Dois, era para dois. Sim, mas repare. Tínhamos, criámos uma boa clientela, tínhamos uma clientela quase pois, certa. Certo. Pelo menos não dava para enriquecer, mas dava para viver. Sim, dava para viver. E tínhamos que fiar, tínhamos um livro, tínhamos um rol, porque as pessoas. Compravam, não tinha dinheiro, a gente fiava, facilitava, não é? Ali, passado outro mês ou coisa, aqui iam pagava. pagando. Pois, se não fosse assim, também não vendiam tanto, não é? Sim. Era, facilitávamos os pagamentos aos carnetes. E visto que o Sr. João também sempre morou aqui, em São Sebastião da Feira, o que eu lhe ia perguntar agora é, na altura em que era jovem, você e tantos como você, infelizmente, sim. Muitos deles já devem ter falecido, não é? Outros não. Sim. Mas, ou eles estão a viver em outros sítios, não é? Como é que ocupavam o vosso tempo na juventude? Na altura, tempos completamente diferentes dos que se vivem hoje, não é? Não havia eletricidade. E é interessante a gente também aqui no programa perceber como é que vocês ocupavam o seu tempo, o pouco tempo que tinham livre, não é? Porque sim, também sim, tinham que trabalhar. Tinha tempo. É, claro, tínhamos escola. Sim. Às vezes vínhamos ao pequeno almoço, às vezes nem a sopa estava feita, comíamos um bocado de broa e íamos embora, porque íamos, queríamos era ir jogar o peão ou... Pois, essas brincadeiras. Ou a bilharda, não? Ou coisa, para ter um bocadinho... Peão e a bilharda, aquelas brincadeiras. Aquelas brincadeiras, não é? Aqui em São Sebastião também dividiam a escola das raparigas, dos rapazes, ou não? Estavam juntos. Pois, essas brincadeiras quase que se separavam automaticamente, porque não é? As meninas não queriam jogar ao peão, queriam fazer outras coisas. É isso, a menina ia jogar a macaca ou... A macaca, e os rapazes não queriam jogar a macaca, não é? Queriam jogar ao peão. Ou o caracol, ou o avião, assim, coisa. Jogávamos o feijão também, a bilharda. Era assim. Exatamente, e a nível de festas? Quando saíamos, então é que tínhamos de vir ajudar os pais. Quando saíam da escola, pois. Quando nas horas que a gente... Por exemplo, íamos apanhar comer para o gado, pois. Íamos a buscar lenha, íamos buscar pinhas, íamos ajudar. Claro. Os pais, e, por exemplo, um domingo à tarde... Ah, no domingo. Às vezes não tinham assim tempos livres, sim, ao fim, sim, de semana. Sim, até ver domingo à tarde íamos, juntávamos, íamos brincar, íamos aí para essas brincadeiras. Então, por exemplo, estamos em São Sebastião da Feira, onde passa o magnífico rio, não podiam, sim, ir para o rio. Muito, no verão era o rio, e os pais às vezes não deixavam, queriam. Eram quase sérios, não deixavam. Mas porquê? Hoje. Tinham medo que se lhe acontecesse alguma coisa? Ou... E era preciso ir fazer outros trabalhos. Pois, em casa. Pois, já percebi. E depois não queriam que fossem tomar banho. Claro. Tinham que ir às escondidas, não é? Quando eu comecei a ir ao rio, era a peixe à mão debaixo das pedras. Ah, ok. Trazia peixe, já. Já era mais. Já claro, já era uma ida já mais. Já deu alguma já coisa, não é? Resultado. Já não foi só para lá andar a brincar. Quando ia aos ninhos, aos pássaros, não dava. E também ia aos ninhos. Também ia aos ninhos. Como? Aos pássaros. Também. Mas como é que. E depois como é que apanhava os pais? Depois dos ninhos, não é? Dos ninhos. Agora, quando era no tempo que havia os tralhões e coisas, já era com os costilos. Exatamente. Apanhava os costilos. Você e os seus colegas, não é? Os colegas, claro, íamos todos. Pois eram as brincadeiras da altura. Era as brincadeiras da altura. Não havia tecnologia nenhuma, não é? Sim. Tinha que ser. E a nível de eventos, de festas, aqui em São Sebastião da Feira, como, por exemplo, Carnaval, os bailes, o Natal. Tínhamos aí muito baile, faziam-se muito baile para o Carnaval. Assim. Mas antes da eletricidade, como é que se fazia os bailes? Era com gasóleo, com candeeiro a petróleo. Por exemplo, o meu pai na mercearia, onde ele vivia, já tinha um candeeiro a petróleo, mas com gás, que tinha aquelas camisas, como coisas, já dava uma luz. Uma luz mais forte, não é? Dava uma luz mais forte e dava para se ver, para iluminar o estabelecimento. E antes da coisa. Nós nos bairros era a mesma coisa também, com dinheiro, e em muitas partes faziam-se aí bairros de dia, quando era Pecanhol, faziam os recintos, faziam os barcos. Os povos às vezes faziam concorrência, um povo de cima com o povo de baixo. Porque havia pessoas suficientes para todos, não é? Havia pessoas, aquilo, era como nas fogueiras do Natal, a gente fazia as fogueiras do Natal. E hoje ainda há fogueira no Natal em São Sebastião da Feira? Ainda fazem, mas já é um bom... Pronto, olha, mas já fazemos, já é bom. É um símbolo, vamos dizer... Não é, do que havia antigamente, certo? Mas já sabe. Ainda fazerem já é bom. Tenho que roubar os pedidos. Às vezes até metiam. Lá na minha terra faziam isso. Até metiam a letra inicial do nome do dono da mata, sim, sim, em sim. Cada um. Pronto, sim. o que é que tinha? Pelo menos é como dizem lá na minha terra. O que é que não podiam era roubar todos da mesma mata. Era um ou outro. Para senão também não estar a prejudicar sempre o mesmo. Mas havia alguns que à noite andavam atrás deles, não é? Já sabiam. Nesta noite já vão aos pinheiros, deixa-me lá. E eles davam-lhe a volta e metiam e escreviam com tinta, ou seja, no pinheiro cortado, mas escreviam com tinta a letra inicial do nome do dono da mata. Já me lembro, meu pai, quando começou a fazer as feiras, e andar para o serra era com burro e com uma carroça. Pois. Depois, o meu irmão mais velho, com os deidades dele, levarem a carroça e irem carregar os pinheiros. Os rolos, né? Os rolos para trazer para a fogueira. Olha, ainda dava jeito, que muitos tinham que os carregar à mão. Esse burrinho que agora ainda dava bastante jeito. Era, mas às vezes era quase. Pois, era a noite toda aí a carregar rolos. Na festa, fazíamos uma festa grande, que era a de São Sebastião, dia 20. Que era o padroeiro, não é? O padroeiro, e é que era uma festa. Vinham aí as ladainhas, que vinham de diversas terras. Pois, mas isso é em que data? Estava a dizer? Isso é o dia 20 de janeiro. Pois. Que é o dia de São Sebastião. Mas ainda hoje se faz ali a festa, embora uma festa... Mas faz, fazia-se uma feira ali à beira do rio, uma feira onde existia o principal artigo, eram os pinhões. Feira, chamava Feira dos Pinhões, era a Feira de São Sebastião. Mas vendiam muitos pinhões aí, então? De pinhão, de tudo pinhão, que era por ontem 20 de janeiro, mas vendiam aí frutos secos, vendia-se muita coisa. Pois. Vinham para aí homens, vinha aí um senhor com uma carroça que era de Vila Pouca vender vinho, também, num pipo numa sim, carroça. Sim. Olha, então. Era, pronto. E despejavam o pipo. Muito, vendia tudo. Era porque juntava muita gente. Pois é, isso, claro. E vinha para a via posição, as arreias, como digo, vinham de muito longe. Claro. Aquelas pessoas que vinham de longe vinham cumprir promessas ao São Sebastião. Muito bem. Ano, pois, antigamente também havia isso. Houve aqui uma altura, dizem, contavam os meus pais, que teve uma seca de quase 7 anos, já não é hoje que há seca, já de quase 7 anos, e prometeram ao São Sebastião essas ladainhas. Pois, e depois quando começou a chover mais tinha que cumprir a promessa, não é? Chegava a vir de muito longe. Pois. Pois isso foi-se dissipando, foi-se deixando de ver, começavas a ver só aqui estas voltas. O tempo é assim, não é? O tempo vai passando e vai mudando as coisas, não é? Muito bem, por falar em tempo, também me contou que o seu sogro, o pai da sua esposa, era o regidor da junta. Porque antigamente havia o regidor e o presidente da junta, ou não? E havia cabos de ordem. E cabos de ordem. Pode-nos explicar isso? Posso. Quando as pessoas havia um conflito, chamavam o regidor, por ele só não tinha força para ir resolver, buscar ou aprender mesmo as pessoas que faziam as maldades, iam os cabos de ordem, que chamavam cabos de ordem para manterem a ordem. Claro. E que também esses cabos de ordem também viviam cá? Viviam. Pois. Cabos de ordem, isso era. E depois havia a junta de freguesia já. A junta de freguesia. Ponto, já trabalhava aí. Quando eu me. Você ainda foi, não foi? Fui presidente da junta de freguesia. Já não foi já do meu pai, mas já foi. Já tinha lá um cunhado. Mas foi antes ou depois do 25 de Abril? Foi quando se deu o 25 de Abril, estava eu na junta. Olha. Era o presidente da junta. Eu, o presidente da junta, não deu. Deve ter sido aí em 70. Então, olha. Então foi. Foi de 70 a 74. Pois. Depois então foi eleito em 1970. Sim. E uma das coisas que eu tenho curiosidade é como é que eram as eleições antes do 25 de Abril? Eram como eram agora? Toda a gente votava? Era... Não era. Votava pouca gente. Não votavam todas. Muita gente. As mulheres até. Parece-me que nem votava, não é? Mas era feito na escola. A professora era o presidente de coisa, íamos lá, íamos fazer as listas, se calhar nos eleitorais. Sim. Não havia lista porque não havia partidos, aquilo era só. Sabe, com o tempo já era isto. Claro, assim. Claro, por isso é que eu estava a perguntar. O povo via qual era a pessoa mais indicada para contribuir para os interesses da freguesia. Exatamente. E eles viam e então... Candidatava-se, depois havia as eleições, mas já sabia quem ia ganhar. Eu podia aquele nome lá na lista, as pessoas iam votar naquele. Quem não queria, não votava. Pois. Não havia outros candidatos. Exatamente, já percebi. Portanto, automaticamente... Ou se vota naquele ou não se vota em ninguém, não é? Exatamente, não vota em ninguém. Exatamente. E foi assim. Muito bem, agora falarmos também da questão da sua arte, da arte da tecelagem. Levou então pela sua vida fora, foi sempre fazendo alguns tapetes, ainda hoje, e como nos mostrou há uns dias, ainda hoje lá tem os tiares a funcionar. Com 84 anos já não é muito fácil. Já pouca vista e pouco a pouco, como vê, depois de andar lá a chover e pouco. Pois, exato. E as pessoas também já não estão. Depois que. Pois, era isso que eu lhe ia perguntar, visto que foi a sua arte toda a sua vida, o que é que acha e como é que vê a arte da tecelagem na atualidade e no futuro? Se há futuro? Sim, há futuro. O que havia de ser, porque eu já contei numa entrevista que eu fiz aí, contei que. Ainda hoje mantenho o que dizia na altura há 30 anos, não é? Que devia-se criar uma escola artesanal onde pudessem ensinar estas artes a nível conselho ou coisa, que havia de haver um interesse para não perderem estas artes antigas, porque quem diz tecelões, diz alfaiates, barbeiros, oleiros, tudo isso, canastreiros que havia aí. O meu pai ainda foi canastreiro. Latoeiros. Ah, canastreiros, falámos com há pouco tempo também aqui no programa, Penal, o Sr. António Júlio, de Penal. Penal. E o meu pai também ainda foi. Eu ainda aprendi, até era miúdo, ainda me lembro de andar a ele, ainda aprendi a começar de ser. Ou seja, uma escola onde pudesse ensinar essas artes às crianças, isso, não é? Que era para não se perder. E depois, faz sentido. Temos, por exemplo, a minha arte, ou a de alguns, era bastante apreciada por estrangeiros. Pois. E só os estrangeiros davam muito valor. E vendiam. Porque é complicado, hoje em dia também há algumas artes que é complicado porque se fazem e depois não há quem compra, não é? O que não é o caso, não é? Se você fizesse mais mantas, vendia. Sim, eu tinha o caso, que eu, quando desisti, tinha um bom cliente que fazia as feiras de artesanato, cá no país, ainda faz, acho que ainda faz. Sim, sim. E então foi quando ela descobriu que eu que fazia as mantas aqui, as fitas, ela portou-me. Eu havia todos os anos, eu fazia mais de 20 ou 30 mantas e ela vendia as lá. E eu, claro, com os é quem pagava melhor. Claro. Também tem mais dinheiro, a maioria deles. Os estrangeiros gostavam muito destas coisas de sandália. Pois? E então gostavam. Eu vendia. E essa pessoa que eu lhe disse, ela ficou até muito triste. Ainda há pouco tempo me telefonou e eu liguei-lhe também já de outra vez. Pois, porque conseguia fazer bons negócios com isso, e se calhar agora tem pessoas a perguntar por aquilo. Da maneira como eu os fazia. A arte bem tecida é diferente da nossa. Pronto. São os sinocas que estão a fabricar isso, mas não tem material. Não é igual, não é? Não é igual, é muito diferente. Pois. Então eles apreciavam esta que era. Que era nova, mais forte. Mais forte, que era muito diferente. E a senhora, eu queria que me fizesse mais, mas olha, eu não posso, tenho paciência, já andei há quase a um ano. Claro. Eu vou parar o tiar, além de, por exemplo, o algodão, a meter a pedir-me a ser cara. Mas, a idade também já vai avançando. É isso, a minha idade, eu não posso estar a tecer e já não vejo bem, porque para meter os fios, aquilo é. Claro, é o pormenor, não é? Aqui na região, onde é que havia mais tecelões? Era em Aldeia das Dez. Aqui na região, Aldeia das Dez. São Sebastião, ali para Penalva e assim, não? Penalva não havia. Ah, e São Romão também, não é? São Romão, isso já era. O seu tio, não é? Era diferente, os mestres, já vinha outro. Também vinha eu buscar. Ainda não arranjei muito material, matéria-prima, porque eu tive uma boa oportunidade de comprar. Tinha um homem que era de cá, natural, de segunda-feira, que estava na Coelha há muitos anos, tinha lá um bom património, e junto, era. Mas lá na Covilhã? Lotes de fio, que às vezes ficavam um resto que eles não metiam, comprava aquilo barato para desfazer, porque se fazia outra vez para voltar a fazer matéria-prima. Claro. E eu depois. Trazia-lhe isso. E eu comprei-lhe esses fios, que ainda hoje tenho até aí algo, comprava-lhe esses fios mais em conta, não é? Para eles, e era isso. Que, ajudava a salvar, era mais barato. Aliás, o Sr. João, tivemos a oportunidade de conhecer os tiares, e o Sr. João ainda consegue fazer, para que também fiquem a saber, ainda consegue fazer devagarinho, ainda lá está montado e pronto a trabalhar, não é? Se calhar a sua idade já não é muito fácil, não é? Mas as suas filhas, se calhar, também já não acham muita piada que você vá para lá, não é? E quem gosta de si. Não querem mesmo dizer, oh pai, você já não pode, pois, vai para lá. Então, é isso. A minha esposa também dá por tempo. Claro. Já, pois, exato. E agora tem ali os tiares e não funciona com eles. Se bem que um deles, e como nos contou, e há bocado também falou nisso, um deles já ofereceu ao Museu na Covilhã. O Museu da Covilhã. Da Universidade da Beira Interior. Da Beira, ou seja, quem quiser visitar o Museu da Beira Interior, da Universidade da Beira Interior. Tem lá um tiar do Sr. João Manuel Afonso, pagava-me, e eu não quis receber no comício, porque foi a ideia das minhas filhas. Pronto, certo. E eu ofereci. E lá está, se quiser visitar. Quem quiser visitar, lá estará. Por fim, uma pergunta que faço sempre, Sr. João. Que já estamos a chegar aqui ao tempo. Com 84 anos, e como se dizia no início, o Sr. João viu passar muitas formas de vida, muitas mudanças sociais. Sim. Como se vive hoje é completamente diferente de se vivia há 30 anos atrás, e ainda mais diferente do que se vivia há 50 ou 60. E alguém com 84 anos, e às vezes falar com pessoas com mais idade também é bom, e ouvir pessoas de maior idade também é bom, para aprendermos, nós mais jovens, todos, quem nos está a ouvir. E a pergunta que eu lhe faço é, que conselhos daria a alguém que já viveu tantos anos como o senhor já viveu, que conselhos daria a estes mais jovens? Hoje eles, a vida deles hoje, claro, sabemos que eles, que é muito diferente, não há dúvida nenhuma que isso, claro, não encontra nós. Você, por exemplo, e desculpe lá estar a interromper, mas acho que esta parte é muito importante. Você, por exemplo, e outros com a sua idade, já tiveram que experienciar no ter liberdade, não é? Sim, no ter liberdade. Estes mais jovens nunca tiveram que experienciar isso, estes jovens agora são. E felizmente. Agora criam-se de uma maneira muito diferente. Assim está a acontecer coisas que nós ficamos de boca aberta. Pois. Já não há quase pais por filho, nem filhos por pai. Há pais que já nasceram nesta época, depois do 25 de julho, que pensaram que a liberdade, que era liberdade dada, não é? De galo, para a liberdade, portanto, terem estado sempre a. Mas não deve ser bem assim. Esta coisa, porque nós éramos muito castigados na escola, pois até nos batiam e tudo, mas isto pronto. E os pais também nos chegavam, puxavam nas orelhas e tudo. Hoje nem sequer um professor, nem ninguém. Nem pode levantar a voz. Levantar a voz. Não vão para casa dizer para os pais. Depois já vêm os pais que já foram criados nesta geração. Pois. Já vêm dizer: oi, bateram no meu filho, não bateram as minhas coisas. É verdade. Portanto. Quer dizer, eles estão a ultrapassar tudo e todas as barreiras, a gente jovem, não é? Não, porque nós não tínhamos isso. Eu dava a ideia que eles deviam viver ou sobreviver, não era de aparências, deviam viver de factos. Eles deviam é verdade. Deviam agarrar-se ao trabalho, porque eu vejo aí muitos jovens que têm até saúde e estão a pedir subsídios. E se lhe for falar para ir trabalhar aí no campo para fazer qualquer coisa, não, que vou perder o subsídio, não vou trabalhar porque vou perder o subsídio. Eu achava muito bem que as pessoas tivessem subsídios a quem não pode trabalhar, a quem está incapacitado de fazer alguma coisa. Muito bem, Sr. João. Olhe, seria certamente muito interessante continuar com esta conversa. Quando as conversas são boas, o tempo passa a voar e já estamos a chegar ao final deste 22º programa. Para nós, enquanto projeto, foi um enorme gosto poder ter o Sr. João Afonso como protagonista deste programa. É muito simpático e afável, já para não falar da sua arte, que de facto impressiona. O mundo muda muito e numa base diária. Com isto, a sociedade esquece muitas vezes valorizar o que realmente importa. E como o Sr. João dizia, a partilha e a transmissão de conhecimento por parte do Sr. João são realmente importantes. Quero, em nome do projeto, agradecer-lhe por nos ter aberto a porta da sua oficina e disponibilizar-se em falar um pouco connosco. Toda a sociedade deve estar mais atenta e valorizar todos estes saberes ancestrais que desejamos que passem de geração em geração e que nenhuma geração se esqueça disso. Esperamos também que tenha sido proveitoso para o Sr. João Afonso ter participado neste programa. Histórias de vida. Vidas com histórias. Quanto ao CLDS4GVV.com da Oliveira do Hospital, vamos continuar no terreno a promover o envelhecimento ativo e a combater o isolamento social das populações mais envelhecidas. As nossas atividades continuam a acontecer todos os dias com esse propósito. No que concerne ao programa Histórias de Vida e Vidas com Histórias, deixamos aqui os votos de saúde para todos os que estão a ouvir e ouçam a Rádio Boa Nova. Histórias com vida, vidas com história. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 horas e às 17 horas. E reposição no último domingo de cada mês, às 4 horas da tarde. Histórias com Vida. Vidas com História. Um programa CLDS de Oliveira do Hospital para ouvir na Rádio Boa Nova.